Eles construíram a estação de trem em 1918. Meu pai estava lá quando foi inaugurada. Ele disse que havia uma banda de tuba. O melhor relojoeiro de toda a região sul construiu aquele relógio magnífico. Senhor Gâteau, relojoeiro. Seu nome era... Senhor Gâteau. Senhor Bolo. Ele era casado com uma crioula da paróquia Evangelina e eles tinham um filho. O senhor Gâteau era de nascença totalmente cego. Quando o filho deles era rapaz, entrou para o exército. E eles rezaram para que Deus protegesse a vida do filho. Por meses, ele se dedicou apenas àquele relógio. Um dia, uma carta chegou. E o senhor Gâteau, após encerrar o trabalho, subiu sozinho para a cama. E o seu filho voltou para casa. Eles o enterraram no túmulo da família, onde ele estaria com os pais quando morressem. O senhor Bolo trabalhou no relógio, lutando para terminar. Foi uma manhã inesquecível. Papai disse que havia uma multidão na inauguração. Até Ted Roosevelt compareceu. Está em sentido contrário. Eu fiz dessa forma para que talvez os rapazes que nós perdemos na guerra se levantem e voltem para casa. Voltem e encontrem trabalho e tenham filhos. Vivam uma vida plena e longa. Talvez meu próprio filho volte para casa. Eu lamento se tiver ofendido alguém. Espero que gostem do relógio. O senhor Bolo nunca mais foi visto. Fechado. Alguns dizem que ele morreu de desgosto. Outros dizem que ele foi para o mar. Curioso caso de Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Sejam todos muito bem-vindos ao Livrocast 56. Meu nome é Marcelo Zaniolo e nós todos terminamos com fraldas. Eu tava sem frase até a bela atriz que faz esse filme, esqueci o nome dela agora, volta. Kate Blanchett? É. Isso, a Kate Blanchett falar essa frase. Pronto, fechou, é essa. Vai. Eu sou a Domenica Mendes e eu achei o filme Curioso Caso de Benjamin Button longo e o conto muito curto. Mas no processo eu descobri que eu não tenho mesmo nem um pouquinho pouquinho de medo de envelhecer. Nadinha. Ah, eu tenho. Eu não tenho, eu nunca tive, na verdade. Eu sou totalmente desamarrada desse tipo de medo, sabe? Social de envelhecer. De eu tenho medo de não envelhecer. Oh. É, não é assim, Ben. Né? Nossa, eu quero ser jovem para sempre. Não é isso, Ben. Vamos vivendo aí, uma coisa de cada vez. É, eu tenho mais medo de ver o tempo passar, eu acho, assim, cara. De sentir o tempo passar e a gente meio sem fazer nada, sabe? Eu sou meio ruim com isso, assim. Mas enfim, mais à frente a gente volta a esse ponto, viu? Eu sou a Cecília Garcia Marcon e, como já diria Nelson Rodrigues, a juventude é o mal que passa. Jovens, envelheçam. Cara, esses dias eu achei... Ah, eu tô cheio das histórias hoje, né? Eu localizei um CD que eu gravei com meu irmão e com meu primo, comigo cantando. Eu tinha, acho que, 13 anos, 14 anos. Cara, que fase da vida das pessoas, né? A gente podia esquecer, apagar das nossas lembranças, assim, a adolescência, ali, o início da adolescência, o fim da adolescência, que é muito triste, tá louco? É uma depressão total, né? Tá louco, cara. Olhar pra trás e... Vocês tinham Fotolog na época, não? Nossa, claro. Fogão. Acho que todo mundo teve Fotolog. Era o meu sobrenome com o cara de uma boy band que eu gostava. Então, era Cecília McFadden, porque eu era apaixonada pelo Brian McFadden do Westlife. Era bem horroroso. Foi uma fase muito difícil. Vocês cometeram o erro de voltar no Fotolog de vocês e ler as postagens, cara? Eu tinha deletado tudo, porque quando eu tive meu primeiro namorado, era louco de ciúmes. Louco mesmo. Nível stalker, nível fuja. E aí eu deletei as postagens, porque ele tinha ciúmes, inclusive do cara da banda. Era uma coisa bem intensa. Aí eu deletei tudo. Acho que ficou, tipo, uma postagem, se é que ela ainda existe, entendeu? Eu entrei no meu pra apagar. Acho que eu fui apagar a postagem um tempo atrás e eu vi aquelas frases com letra maiúscula, minúscula. Aquele migo X, sabe? Caraca, velho. Que vergonha, que vergonha. Relembrar é doer, né, cara? Dói. Ah, ainda bem que a gente cresce. Olá, meu nome é Andrei Lenneman e eu sou um curioso caso. Puta merda! Oh, ah, obrigado, velho. Eu achei que aqui no livro cast eu tava livre do Vilco, piada. E aí o Andrei vem com o fantasma do Natal passado. Olha, eu tô fechando a conversa. Não, cara, e eu achei que hoje, como o Diego não tá aqui, que ele tá, né, de núpcias, né, depois de casar e tal, eu, puto, tô livre de piadinhas, já veio o Andrei, mesma coisa. É, não, é. O espectro do Diego ronda esse podcast. O Andrei tá sentado na cadeira do Diego, né, ocupando a sala aqui do Livrocast, mas puta que pariu. Mas hoje, então, nós quatro vamos falar de uma obra ao mesmo tempo famosa e certo ponto, enfim, grosso modo desconhecida. Vamos falar de Curioso Caso de Benjamin Button, ou O Estranho Caso de Benjamin Button, depende da tradução, de F. Scott Fitzgerald. O Fitzgerald, como é que fala? Fitzgerald. A minha pronúncia de nomes estrangeiros é uma maravilhosa. É uma história, né? Eu falei desconhecida porque ela é uma história que virou quadrinhos, que virou um filme muito famoso, mas que muitos não sabem que surgiu justamente em conto, né? Então, por isso que eu coloquei a palavra desconhecida ali antes. Virou quadrinho? Tem quadrinhos. Sim. Nem sabia disso. Nossa, o quadrinho é muito foda. É muito foda? Tu já leu o quadrinho? Eu tenho, porque eu tenho bastante adaptação de clássico pra quadrinho, porque uma das escolas que eu trabalho trabalha com inclusão, então eu tenho alunos com síndrome de Down, tenho alunos autistas, Asperger, então eles precisam, de, às vezes, de materiais adaptados. Então a turma tá lendo, sei lá, o Grande Gatsby, aí ele lê o quadrinho do Curioso Caso de Benjamin Button, e ele tá incluído na mesma pauta, fazendo trabalho sobre o autor junto, então eu tenho bastante desses materiais, entendeu? Eu descobri que tinha quadrinho quando eu fui no Scoob registrar o livro como lido. E daí eu registrei lá e tal, avaliei, daí eu fui ver o número de páginas. Uma coisa não tá batendo aqui, porque o conto é pequeno, né? Mas eu fui olhar lá, deu, caraca, alguma coisa tá errada. Daí dizia lá, tipo, livro é perfil dedicado ao quadrinho do livro e tal, da história. Deu, puta, tem quadrinho, que massa. Ele é muito grande, não? Não é grande, é caro. Eu acho que eu paguei, tipo, é um quadrinho pequeno. Ele é muito bonito. É um quadrinho muito bonito. E uma coisa que eu acho legal dele é que ele preserva a premissa de como o Benjamin Button nasceu mesmo. Então não tem aquela patifaria do filme de nascer um neném velho, entendeu? Nasce o bichão de 1,70m mesmo, entendeu? Sim. Ele tem mais espaço pra usar nesse sentido, né? E aí, assim, a estética do quadrinho é muito bonita, eu acho um trabalho incrível, mas eu paguei, tipo, acho que mais de R$40. Então, é faqueiros, não é barato, não. Enfim, tudo isso agora aqui no Livrocast. vocês. Sejam todos muito bem-vindos à aldeia do LivroCast. Aqui vocês encontrarão sobreviventes como vocês, outras famílias, mas em breve todos vocês vão se conhecer melhor e se tornar amigos. Eu tenho certeza disso. Aliás, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Zaniolo, o ancião. Não um líder, mas sim uma espécie de referência por aqui na aldeia. E aqui comigo estão outros dois homens também importantes. Rodrigo Carvalho, o nosso escrivão. Olá a todos. Fiquem tranquilos que aqui nada os faltará. Nem alimento, nem bebida, nem conforto. Isso eu posso lhes garantir. E Diego Locou, o nosso caçador. E a aldeia é um local, acima de tudo, seguro. Esse é o meu trabalho. Caçar, garantir alimento, vigiar e prover segurança. E contar piadas sem graça. É exatamente por aí. Mas então façamos o seguinte, eu vou dividir vocês todos para melhor orientá-los e acomodá-los. Os nomes que eu chamar, por favor, deem um passo à frente. Lucas Rafael Ferraz, Luiz Ricardo, Daniel Cavalcante, Camila Albuquerque e Anderson Alves. Ancião, já estão todos aqui. Obrigado, Rodrigo. Então todos vocês cujo nome eu mencionei serão daqui em diante escrivões e devem seguir o Rodrigo. Ele vai garantir que vocês tenham acesso a roupas limpas, alimento e as suas respectivas tendas. Garanta que todos eles saibam exatamente o que fazer por aqui, Rodrigo. Pode deixar, senhor. E vocês dois, deixe-me ver seus nomes. Genício Zanetti e Wilson Brancaglione. Perfeito. Vocês devem seguir o Diego. Vocês serão caçadores como ele, e ele o seu mentor. Garanta, então, que eles saibam se achar aqui na aldeia, Diego. Dê a eles trajes mais adequados e as armas que preferirem. Ha, pode deixar. Temos lanças, facas de ossos, arcos e flechas. Vocês com certeza vão se divertir por aqui. Eu não tenho dúvida. No mais, sejam todos muito bem-vindos e obrigado por terem chego até aqui. Bem-vindos. E obrigado. Aproveitem o dia para descansar e se habituarem uns com os outros. E com o local também, é claro. Voltaremos a conversar mais para frente. Seja um patrão do LivroCast. Acesse www.patreon.com/livrocast, conheça as nossas metas, nossas recompensas, faça parte de um grupo secreto e, de quebra, nos ajude a melhorar e a crescer cada vez mais. Contribua com o Patreon do LivroCast e seja muito bem-vindo à nossa aldeia. O curioso caso de Benjamin Button. Existe um diário. Isto? Poderia ler para mim? Quer que eu leia para a senhora? Eu tentei ler o diário uma centena de vezes. Mãe, não é exatamente... Leia. Quero ouvi-lo no som da sua voz. Ok. A data é de 4 de abril de 1985. Aqui diz Nova Orleans. Este é meu último testamento. Eu não tenho muito o que deixar. Poucas posses, nenhum dinheiro realmente. Eu vou sair deste mundo do mesmo modo que eu entrei. Sozinho e sem nada. Eu só possuo a minha história... E a escrevo agora, enquanto eu ainda lembro. Meu nome é Benjamin. Benjamin Button. E eu nasci sob circunstâncias incomuns. A Primeira Guerra Mundial acabara... E me disseram que era uma noite bem especial para se nascer. Thank you. O que está fazendo aqui? Thomas, eu receio que ela vá morrer. O quê? Já chega. Todas vocês, saiam de perto dela. Eu vim o mais rápido possível. As ruas estão apinhadas de gente. Thomas, me prometa que cuidará dele. Sim. Ela morreu para me dar a vida. E por isso, serei eternamente grato. Então faremos o seguinte, tá? Deixa eu fazer um disclaimer aqui antes. O tema do cast de hoje, né, é um conto pequeno. É um conto, enfim, conto geralmente é menor, né? Salvo exceções aí que fogem à regra. Mas é uma história pequena que tem um filme famoso e tal. Mas por que que eu, Marcelo, resolvi pôr esse livro na pauta? Porque eu tenho um Kindle agora, eu ganhei um Kindle há pouco tempo, tô lendo e tal. E eu vi uma promoção de um conto desse livro, nem sabia que era conto, achei que fosse um livro, né? Uma história um pouco maior. Por R$1,90 eu acho que tava. E deu, cara, é um filme famoso, é um autor famoso, nunca li nada dele. É uma história que eu sempre quis, nunca vi o filme, não tinha visto até então, né? Me motivei a ler, comprei, paguei barato, né? Cara, que história fantástica. Então, assim, se você tá se perguntando por que que falaremos de um conto aqui no Livrocast de hoje, aguarde que a gente vai debater várias coisas aqui, até filosofia, eu acho que vai rolar alguma coisa aqui. Vamos falar mais coisas do autor também, que tem outros livros muito famosos, né? O Grande Gatsby, por exemplo, acho que é o mais famoso dele. Nós temos tema e temos pauta pra conversar, então não se preocupa e relaxa e ouve que vai ser bacana o bate-papo. Ou a gente vai parar agora a gravação já? Sim, não, vamos parar por aqui. Muito bem. Eu acho que não precisa mais nada. Eu acho que isso vai deixar as pessoas curiosas. Tipo, vai ser tão legal que vocês vão nem ouvir. Gente, tchau, falou. Até o próximo LivroCast. Mas então, eu queria saber, antes de mais nada, como vocês conheceram ou o autor, né, ou a história? Quem veio antes e como é que foi essa experiência com Scott Fitzgerald, ou com o caso de Benjamin Button? Na verdade, assim, eu fui bem relutante em conhecer essa obra por causa daquele fuzuê, que foi quando saiu o filme, né? E todo mundo, nossa, que filme foda e não sei o que lá. E beleza, eu fui lá ver o trailer, eu falei, não sei. Aí, ok, aí numa, se não me engano, foi em um Natal, em um Ano Novo, assim, enquanto eu tava esperando, né, a parte que interessa, que é a comida, fica pronta. Aí eu peguei, liguei lá o computador e assisti. Aí eu falei, puta que pariu, né, porra. Aí, ok, passou, ok, aí eu peguei e fui atrás de referências mesmo, de curiosidade mesmo. E aí foi quando eu descobri que existia o livro, mas até então eu nem sabia que era um conto. Então, quando eu peguei o livro, eu imaginava uma obra extensa, no mínimo, né, pra dizer o mínimo. Então, eu fiquei meio surpresa, por isso que na minha frase de abertura eu falei, eu achei o conto curto, pelo incrível que pareça. E eu acho que um complementa o outro. Eu não consigo fechar a minha opinião a respeito de toda a lição de moral e filosofia, né, o tapa na cara que ele dá na gente, sem olhar os dois. Eu ia perguntar se tu preferia o filme ou o conto, então... Então, é complicado, porque assim, os personagens são diferentes, né, as experiências são diferentes. Por exemplo, eu senti um pouco da falta da questão da vida amorosa dele na fase adulta no conto, mas eu acho que eu senti mais falta da personagem do filho dele que tá presente no conto e não tá no filme. Eu acho que o que realmente, assim, me fez falar, e caraca, tipo, que foda, que lição de vida, todo mundo precisa conhecer isso, foi Tabef, né, a voadora que ele dá na gente com questão ao filho dele, né, essa relação que eles têm. E é uma coisa que a gente traz pra própria vida da gente, né, a gente analisa, a gente faz isso com as pessoas o tempo todo, de ficar julgando com base no exterior e não no interior. Então, eu acho que elas são bem complementares, mas os dois são obras fantásticas e é adaptação, né, então por si só isso já diz tudo, vale a pena ser conhecido, com certeza. Eu conheci o Fitzgerald há algum tempo já, ele é um dos meus escritores preferidos, na verdade. Então eu já li todos os romances dele, né? Então eu li O Grande Gatsby, li Suave à Noite, li Os Belos e os Malditos, Este Lado do Paraíso e O Magnata, que é o último romance que ele não chegou a finalizar, porque ele era pingaiada, bebeu muito, morreu. E aí eu já gostava muito dele, e tem uma coisa, que ele era contista, escrevia pra jornais, né? Então aí eu dia comprei uma coleteira de contos dele. E tem muitas, muitas coleteiras de contos. Eu comprei uma no Sebo, aí eu gostei muito. Aí eu falei, nossa, vou caçar sempre que eu achar alguma, né, das coleteiras dele. Eu vou ver se eu compro. Se não tiver, me custando um rim e tal, se tiver num preço que eu consiga pagar, eu compro. E aí tem uma coletânea que são 6 contos da Era do Jazz. Então eu chamo Curioso Caso de Benjamin Button e Outros Contos da Era do Jazz. Se eu não me engano, o título é esse. E aí eu fui e li o conto. Tem a frase que estimulou a criação do conto, na verdade, ela é muito controversa, né? Eu já vi sendo atribuída a Charles Chaplin, a coisa de que a gente deveria nascer velho e ir rejuvenescendo, né? Que é o que acontece no conto. Então, já vi sendo atribuída a muitas pessoas, mas a fonte mais confiável que eu encontrei fala que foi uma reflexão do Mark Twain, que faz muito mais sentido se a gente considerar os momentos históricos, né? Possível ter sido o Charles Chaplin a inspirar, sendo que o Fitzgerald já tinha escrito o conto antes. Enfim, e aí eu li o conto, eu gostei muito. E aí, quando eu vi o trailer, eu li antes, né, do filme sair, quando eu vi o trailer do filme, eu falei, ai, que bosta, não acredito. E aí eu assisti muito a contragosto. Eu gostei do filme, mas eu acho que como adaptação é meio ultrajante, assim. Aquele romance, como as coisas todas se resolvem, né? Pra mim, ele mata, assim, é como se ele fizesse exatamente o contrário do que o conto tá dizendo, entendeu? Ele pega a ideia central de nascer velho, rejuvenescer, os problemas sutilmente que isso pode acarretar. O maior problema que o Brad Pitt tem no filme é que, além de ficar a cada segundo mais gato, né? A cada frame o cara tá mais bonito. Isso é um puta problema, vamos combinar. Falei, nossa, velho, que tenso, né? O cara consegue. E o outro problema que ele tem é como que ele vai ficar com a pitula dele lá, entendeu? Nossa, puta, que conflito, né? Conflito hollywoodiano comum. E o conto, ele tem muito mais do que isso, né? Então, eu fiquei meio bodeada, na verdade, com o filme. Não pelo filme como história, eu acho que o filme como entretenimento e tal, ele funciona muito bem. Tecnicamente, é um filme muito bom. A maquiagem, os efeitos especiais. Mas a hora que você lê o conto, eu fiquei super broxada. Até fazendo um adendo aqui ao que a Cecília falou, quando ele velho, né, o Brad Pitt velho, conhece a menininha, eu pensei assim, cara, se ela soubesse que ele é o Brad Pitt, a história seria diferente, sabe? já de largada, assim, né? E eu achei muito legal, tipo, porque tudo que eu ouvi falar do filme foi isso, geralmente eram pessoas que já conheciam um conto ou quadrinho, né, e comentavam que o filme era pior, que o filme tinha estragado a história, ou que viram um filme e não gostaram do que tinham visto e tal. E quando eu li o conto, caraca, o conto é muito bom, ele merece ser falado, ele merece ser apresentado, né? Até por isso que eu propus essa pauta. Mas vamos lá, Andrei, sua vez de opinar. Então, eu li o Curioso Caso de Benjamin Button depois de ver o filme. Eu vi o filme primeiro e li o Curioso Caso de Benjamin Button. Na verdade, o Fitzgerald, cara, ele é uma das grandes idiotices que eu cometi na minha vida. Eu não li muita coisa do Fitzgerald. Uma das maiores vergonhas que eu tenho é não ter lido o Grande Gatsby ainda. Mas... Shame, de fato. Vergonha mesmo, ó. Tapa na cara virtual, no teléfono da orelha. Eu li exatamente duas coisas do Fitzgerald. Foi o Curioso Caso de Benjamin Button e o outro que é uma coletânea de contos, não é da Era do Jazz, é uma coletânea de contos que ele fala sobre bebida. É só sobre bebida. É uma coisa muito, muito legal, assim, o cinismo dele, assim. É isso que eu gosto da escrita do Fitzgerald, sabe? Ele tem uma pegada dos anos 60, 70 ali, que veio com Kerouac e o Bukowski, que é aquela coisa boêmia, aquela coisa da rua. E o Fitzgerald é de uma época que ele não que aquela época do Fitzgerald não era a época boêmia da rua. Era boêmia, mas era boêmia das grandes classes, né? Do jazz. Então é meio engraçado, assim, que ele é um pouquinho de um peixe fora d'água, assim, na maneira como ele escreve. Mas ele tinha um cinismo, assim, presente muito, muito massa, assim, em todas essas histórias que eu li dele. E o curioso caso Benjamin Button, acho que é mais ou menos desse sentido. Eu gosto muito, assim, não só do cinismo, mas um pouco da arrogância, assim, que o bebê, né, entre aspas, nasce já falando com o pai dele, sabe? Como é que o bebê, entre aspas, de novo, enxerga essa primeira chegada no mundo sendo um velho, sabe? Isso é muito interessante. E isso o filme não adquire, né? O filme, ele não tem inclusive, eu acho que no nascimento a pessoa não começa falando, né? Que a voz vem depois, assim. É como um nascimento linear, só que de uma outra maneira. Sim, no filme isso, né? Isso no filme. No livro, não. No livro ele já começa com impacto imediato no sobrenome da família. Button? Ah, o Button, exatamente. Button. Meu Deus do céu. Então, os Buttons. Quando o Mr. Button vai pegar o filho dele lá e tal, que as enfermeiras estão horrorizadas, tu já começa... Primeiro parece que tu tá lendo uma história do Charles Dickens, né? Aquele começo, assim. As enfermeiras horrorizadas e o que será que vai acontecer? O que será que está nessa espreita e tal? Daí ele aquele velho falando com o cara, dizendo, ei, eu sou seu filho e tal. Isso é muito legal, é uma pegada chocante, mas diferente, assim, do que a gente tá acostumado. É, raciocinando um pouco, depois que eu vi o filme, eu pensei assim, ah, lógico, fizeram adaptação e quiseram dar um contexto, um toque mais real, né, pra fazer o filme ser, entre aspas, comprado pelo público, né? Imagina uma criança gigante, 1,70m, saindo de uma mulher, óbvio que não ah, eu acho que o texto, o conto, o livro, enfim, as palavras aceitam melhor que imagens, sabe? Isso, assim. Mas sei lá, mas também não justifica o que foi feito com o filme, mas né? Uma criança mutante é possível, cara? É verdade. Mas então eu só vou montar aqui uma breve biografia do autor pra gente saber de quem tá falando, né? Fiquem à vontade aí pra enxertar informações aqui. Falem, né? Estou aqui pra isso. Bom, o autor do livro é o Francis Scott Key Fitzgerald, né? Key de chave, que nasceu em 24 de setembro de 1896. Ele é considerado também, como o Andrei brevemente falou ali, um dos escritores da geração perdida, né? O Lost Generation, junto com o Hemingway, junto com outros autores dessa época. Hemingway, que também foi grande influência do Bukowski na maneira de escrever, né? Então tá todo mundo junto. É, quando tu falou Bukowski, eu lembrei do Hemingway. Que é uma época, né, grosso modo, de quem que viveu ali do mais ou menos de... Nasceu em 1880, 1900, que lutou, né, ou que viveu durante a Primeira Guerra Mundial, né? E se estendeu até a crise de 29, né? Então é mais ou menos esse período aí. Ah, eu acho que uma coisa importante da vida do Scott, né, do Scott Fitzgerald, é o fato de que ele teve um casamento muito conturbado, né, com a Zelda. Isso. É, ele era hiper, muito, muito apaixonado por ela, mas ela, enfim, era um relacionamento que a coisa não funcionava. Assim. Ela era louca. Ah, ela foi internada, né? Mesmo, né? É assim, é complicado a gente saber o que ela tem hoje, porque as noções de psicologia, quase um século depois, mudaram muito, né? Então, às vezes, ela podia simplesmente estar querendo se divorciar daquele ser alcoólatra. Ou ela, né? ela só tinha uma depressão profunda e ninguém nunca entendeu ela. É uma coisa muito possível. Então, ser mulher naquela época, com certeza não era fácil. Ser mulher do Fitzgerald provavelmente era menos fácil ainda. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante. E aí o Fitzgerald aparece retratado de uma maneira bem bacana e bem honrosa no Meia-Noite em Paris. Então, quem tiver curiosidade em ver a geração perdida, assista Meia-Noite em Paris, porque o Woody Allen fez um roteiro primoroso que privilegia mesmo essas figuras que foram comentadas aqui. O Fitzgerald, o Ernest Hemingway, que tá lá, né? Ele até aparece um pouco mais. Aparece também Cole Porter, Buñuel, Salvador Dalí, enfim, aparece toda essa galera. E aí você fica imaginando, a Gertrude Stein, maravilhosa. E aí você fica imaginando como é que era viver, tá naquele rolê naquela época, né? E o Allen também trata a Zelda exatamente com essa pegada depressiva, né? Ela é extremamente... Ela é uma depressiva extrema, profunda no filme e tal. Então tu percebe, assim, a insanidade dela, entre aspas, não é coisa assim banal. É uma coisa bastante profunda e tal. Cara, estourou minha cabeça lembrar disso agora. Putz, que filme foda, que filme foda. Porra, bem colocado. É, o Scott Fitz... Cara, eu vou aprender a falar isso. Fitzgerald. Pronto. É, ele era de família católica irlandesa, né? Ele ingressou na universidade também, mas não chegou a se formar em nada. Foi voluntário durante a Primeira Guerra Mundial e começou a escrever por volta de 1920, ali já na década da Grande Depressão, né? Tem esse evento aí com a Zelda, né? Que ela foi entrada no hospício, que era a primeira esposa dele. E depois disso, ele se mudou pra França, não foi? Isso. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia. É, mas é que nem a Ceci falou, né? Vai saber o que era a esquizofrenia na época, né? Tanto tempo atrás, né? Uma mulher numa sociedade louca dessa, sei lá. Às vezes ela tava só de saco cheio do marido, velho. Tacava uns pratos nele e pronto, tá louco, entendeu? Essa é uma coisa complicada mesmo, de insanidades de autores e tal, né? Porque, enfim, é uma outra pauta, assim. Mas, tipo, tem autores como Lima Barreto, por exemplo, do Brasil, que também foi internado em hospício e tal. Ele escreveu sobre isso, sabe? Como era o tratamento lá, quem eram as pessoas que viviam nesses locais e tal. E é uma coisa bem louca, com perdão do trocadilho. Porque são pessoas, assim, que parecem ser maravilhosas, assim, sabe? Do ponto de vista narrativo, assim. São pessoas que eu adoraria conhecer e tomar uma cerveja junto, sabe? O Lima Barreto, inclusive, tem o nome do livro do Lima Barreto é sensacional, que é O Cemitério dos Vivos. Esse tipo de pessoa que vivia lá é uma coisa que sempre me interessou bastante. Então eu adoraria tomar uma cerveja com a Zelda. Será que o Scott ficar... Eu vou chamar de Scott agora. Ótimo! Não, é mais fácil falar que o Fitzgerald... Eu não sei se ele gostaria muito, né? Ou ter ciúmes, enfim. Ele era alcoólatra, né? É bom colocar isso. Já falou algumas vezes, mas deixa bem claro. Ele era alcoólatra. Ele bebia, né? Talvez por isso o nome Scott dele. Nossa! Meu Deus. Mas qual era o autor que não era alcoólatra naquela época também, né, gente? Né, e ele se mudou depois, foi pra França, depois voltou pra Hollywood e ele passou a trabalhar com contos e a escrever roteiros cinematográficos e etc. Dizem que nessa época tudo que ele fazia, ou muito do que ele fazia, era negado, né, pelas produtoras e veículos, etc. Ou alterado. Então, nada do que ele escrevia era levado ao final, até ao cabo, né? Exatamente como ele tinha previsto no início. Então, dizem que esse ambiente também fez com que ele bebesse mais e mais e mais e mais. Ele morou com uma outra namorada dele, a Sheila Graham, acho que é assim que se fala, e ele faleceu em 21 de dezembro de 1940, né? Ele tinha esse histórico com álcool, ele tinha um histórico bastante agravante também com ataques cardíacos, né? Ele sofreu, se não me engano, 2 ataques cardíacos em meados dos anos 30, e ele veio a óbito vítima de novo ataque cardíaco aos 44 anos de idade. Então, morreu jovem, mas viveu bastante, a gente tem certeza disso, né? E nesse pouco tempo de vida, ele foi escritor, romancista, contista, ensaísta, cronista, roteirista e poeta. E você aí, o que você faz da sua vida? O que você faz da sua vida? Vamos deixar a reflexão, né? Fitzgerald morreu com 48 anos, já havia escrito o Grande Gatsby, né? E você? Não, mas, né? E você? Não é nem o que você faz, é você. Quantos anos você tem e o que você fez, né? Fica a reflexão. Sobre o conto em si, né? O curioso caso de Benjamin Button, ou o estranho caso de Benjamin Button, né? Depende da tradução, como eu falei antes. Ele foi publicado pela primeira vez em 27 de maio de 22, numa revista chamada Collier, ou Collier Weekly, né? E depois ele veio fazer parte de um livro que a Cecília mencionou antes, que é o Conto da Era do Jazz, né? É Tales of the Jazz Age, junto com outras histórias do autor também que remontam esse período de essa mesma época ali, e tem o mesmo tema, ou algo próximo, por isso que é no mesmo livro. O conto, ele foi inspirado, aí vamos aquelas frases que a gente mencionou antes, né? Tem duas versões. Uma que ele foi inspirado na famosa frase de Mark Twain, né? Que teria dito na velhice a seguinte frase: a vida seria infinitamente mais feliz se pudéssemos nascer aos 80 e gradualmente chegar aos 18. Então, nascer velhos, né? E ao longo do tempo ficando mais novo. E tem uma outra versão que fala que ele teria se inspirado numa frase de Chaplin, né? Que eu acho que é mais... Mas enfim, a frase também é bem tem bastante a ver, tá? Mesmo tema, né? Que a coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como ela termina e etc e tal. Que a gente deveria nascer velho e depois ir rejuvenescendo ao longo do tempo. Então, de um modo ou de outro, esse tema, né, de como encarar a morte, ele inspirou o Scott, né, e ele criou esse conto. Isso é muito legal, né? Tipo, vocês já pararam pra pensar que os grandes autores, grandes escritores e tal, sempre falaram alguma frase de impacto antes de morrer, tipo, no final da vida. Eles falavam alguma coisa que todo mundo depois puxava: uau, esse cara falou tal coisa um pouco antes de morrer. Vocês já passaram pra pensar qual será a frase que vocês dirão antes de morrer? Fudeu, né? Começaram. Fudeu, é agora. Caraca, verdade. Muito legal, cara. Tem uma frase do Voltaire que é sensacional. Voltaire, um pouco, ele tava febril na cama e tal, e um pouco antes de morrer, um padre chegou pra ele e perguntou se ele queria ser abençoado, renegar o capeta. E ele falou que aquela não era uma boa hora pra fazer inimigos. Cara, que frase genial, velho. Apenas a melhor pessoa, por favor, me dê um abraço. Caraca. Então, né, cara, vamos começar a ver quais são as nossas frases futuras. Caraca, temos tempo ou não tanto, né? Vamos pensando ou já. Não tanto, nunca se sabe, né? Mas é legal, assim, que seja do Mark Twain ou do Chaplin, né? É um tema que, de certo modo, é universal, né? Envelhecer, todo mundo pensa e reflete sobre isso. Até o próprio Fitzgerald, ele confessa que semanas depois que ele escreveu o conto, que ele publicou nessa revista e tal, ele descobriu que existe uma plot semelhante de um autor chamado Samuel Butlers, não sei se vocês conhecem ele ou não, mas que ele também tinha escrito uma história parecida, assim, que o personagem nasce velho e vai ficando jovem, né? Enfim, mas isso é essa, como eu falei, é um tema muito comum de se pensar e refletir, né? Então, mas tem mais uma coisa que a gente tá ignorando, que eu não sei se vai acrescentar muita coisa, mas é o período histórico, né? Provavelmente ele escreveu esse conto ali no final, vai, da Primeira Guerra Mundial, onde ele serviu como voluntário, cara. E quem em guerra se sente jovem? É. Saca? Uhum. Então, de fato, pra aquela geração lá, seria muito melhor nascer velho e voltar a viver depois, né? Simboliza muito a estrutura que eles tinham naquela época, assim, mental, se a gente for parar pra pensar um pouquinho. É, isso é interessante mesmo. Tem um autor, esses tempos, que eu tinha traduzido, que se chama... É um poeta chamado Wilbert. Ele escreveu assim, poesia sobre campos de batalha, assim, coisas na Primeira Guerra Mundial. E, nossa, era uma coisa muito pavorosa, assim, porque é uma coisa que ao mesmo tempo é bonita, só que ao mesmo tempo é uma coisa, tu enxerga uma beleza no trágico, sabe? Tempos de guerra são confusos por isso, porque acho que toda dor é confusa por isso, né? Porque, tipo, tu tá melancólico, tu tá no meio de uma chacina, no meio de uma guerra, mas mesmo assim tu encontra algo bonito ou algo esperançoso pra falar sobre isso, assim. É muito legal isso, né? Eu acho bacana. Você está dormindo? Quem está aí? Sou eu, Daisy. Oi. Certo, venha. Aonde nós vamos? Venha. Aqui embaixo. Toma, você acende. Eu não posso brincar com fósforos. Não seja medroso. Acenda. Eu te conto um segredo se você me contar um. Tá bom. Eu vi a minha mamãe beijar outro homem. O rosto dela ficou vermelho. Sua vez. Não sou tão velho quanto pareço. Foi o que eu pensei. Você não parece ser uma pessoa velha. Como a minha avó. Eu não sou. Está doente? Bom, eu ouvi a mamãe e disse sussurrando. Disseram que eu ia morrer logo, mas talvez não. É estranho. É diferente de qualquer um que eu já conheci. Posso? Pode. O que está fazendo aí embaixo? Trate de sair debaixo da mesa e volte já para a cama. Já passa da meia-noite. Vocês não podem ficar brincando juntos. Sim, senhor. Trate de voltar pra cama, mocinha. Você é nova demais pra ficar perambulando de noite sozinha. E você devia se envergonhar. Curioso caso de Benjamin Button trata da história da família Button, que tá esperando ansiosamente ali a chegada do seu filho. E que vende botões. E que vende botões. Ah, meu Deus do céu. Mas é sério. Nem você, é né? Sério? Oh, não foi eu que inventei. É pior que é. Não, eu sei, mas por isso que eu falei, o Fitzgerald até você. E aí, quando essa criança nasce, acontece uma questão grave e bizarra e absurda, que é que ele não nasce um nenê, nasce um senhor de idade. Literalmente, nasce um senhor de 1,70m, com barba e cabelo longo, branco. Não era 1,40m no livro? É 1,70m mesmo? No conto que eu li, é 1,77m. É que eu tenho na minha cabeça 1,40m, mas continua. Mas mesmo assim, já teria sido bizarro, né? Tipo, é 1 metro maior do que qualquer nenê. Tipo, são 3 nenês, né? Então, e aí, a história vai tratar de como essa figura que nasceu idosa e vai rejuvenescendo numa sociedade que vive completamente ao contrário, vai tentar se inserir. Então, a rejeição da família diante da sua diferença, a rejeição da sociedade diante da estranheza da realidade, a tentativa de construir família, de manter essa família, de ter filho, de manter um amor, de manter o que é dito que é normal. Então é uma história que vai tratar principalmente da relação entre diferença e rejeição. Cara, o Rodrigo, aquele larápio que grava Livrocast com a gente, não tá aqui hoje, tá? Ele veio comentar comigo no Facebook hoje que, cara, eu gostei do conto e tal, mas achei muito tosco tratarem um velho como uma criança. Tipo, nasceu um velho, ah, beleza, vamos dar uma madeira pra ele, sabe? E o cara, e o velho, na boa, ô Rodrigo, tá ouvindo isso agora, cara? Na boa, leva pela metáfora, né, amigo? Vamos forçar a interpretação e vamos comprar a história pra, né? ficou um abraço carinhoso aqui no ar pra ele. Mas como é que vocês reagiram decidiram isso, cara? Como é que foi essa início do contra vocês, a história, assim? Eu falei, caraca, moleque, não acredito. Mano, e aí nasce, caraca. Aí fiquei viajando, né? Imagina o tamanho da barriga que essa mãe tava pra parir um bicho desse, entendeu? Tava, mano, deitava no chão e a galera ia chutando ela. Ela não dava mais, né? Porque, porra. Então eu fiquei bem chocada. Assim, eu falei, nossa, mano, vai dar muito ruim. Vai ser bem tenso. Mas assim, o conto começa, né? Narrando a chegada do pai até o quarto em que a esposa dele teve o filho. E aí, cria aquele clima que o Andrei e a Ceci colocaram antes ali, de o médico já atendia a família há muitos anos, falando, olha só, cara, eu nunca mais quero ver tua família na minha frente. As enfermeiras, meu Deus, se benzendo e etc, rezando e chorando, sabe? Então tu chega assim, alguma coisa foda aconteceu aqui. Então tu já prepara o leitor, né, pra um bebê gigante, né, um adulto gigante recém-nascido, né? Sei lá, eu comprei, assim, foi na metáfora mesmo, e bora que alguma coisa eu vou abstrair daqui, né? Eu acho, eu sei, assim, eu já trabalhei esse conto em sala de aula. Trabalhei uma vez só, porque é um conto que dá um tanto de trabalho pra você debater, porque causa essa estranheza do tipo, quando você lê a primeira vez e você lê esses parágrafos iniciais, você acha que você perdeu alguma coisa. Você fala, velho, não, alguma coisa aconteceu e o nenê se transformou, alguma coisa assim. Não, demora pra você entender a bizarrice da coisa. E eu acho que isso é parte da genialidade da escrita do autor. Aí dando fanboy, mas enfim. Eu acho que isso é parte do quanto o Fitzgerald é tão bom, porque ele vai escrevendo a coisa com uma naturalidade forçada. E aí que eu acho que é genial a sacada de, ah, a gente teve um nenê, a gente tava com tudo pronto, beleza, ele é mais velho que a gente, né, mas a gente vai dar mamadeira pra ele, porque é o que a gente tava se preparando pra fazer. Então, essa naturalidade forçada que ele imprime nesse início do conto é uma coisa muito marcante. E demora pra gente se acostumar, porque é quase como se a gente estivesse entrando num hospício, tipo, mano, vocês estão loucos? Vocês não estão vendo? O que que tá acontecendo aqui? E é um pouco assim também, tipo, cara, eu sei que esse ser acabou de nascer, logo, ele é um neném, é um recém-nascido. Isso eu sei. Por que que ele tá assim, ou é velho, ou tem esse tamanho, ou barba, eu não sei, mas em todo caso, é uma criança, né? Então, tipo, é mais fácil tu lidar com o que tu sabe, né, que ele é uma criança, acabou de nascer, do que com a estranheza do fato de ele ser um velho, né? Então, mas enfim, aí, eu acho que por essa introdução do conto, ele começa, pra mim, pelo menos, muito mais divertido do que emotivo, ou crítico, ou reflexivo, sabe? Começa uma coisa assim, cara, que situação ridícula, né? Tipo, por exemplo, o pai trata como um bebê de verdade, dá chocalho, dá leite morno, dá mingau, dá pão com manteiga, coisinhas assim, tipo, lógico, com o passar do tempo, né? Mas na verdade, quando o filho tá sozinho, ele fuma, sabe? É uma coisa tão, cara, assim, tão sem pé, sem cabeça, sabe? Que no início do conto, eu achei que fosse mais uma coisa, lógico, eu sabia que tinha esse contexto de idade, de envelhecimento e tal, mas parecia mais uma comédia em si do que um drama. Eu não sei se foi só comigo isso. Eu vejo como uma comédia mesmo, apesar das metáforas, assim, né, da carga dramática. E eu vejo como uma comédia de, talvez, um humor negro, assim. Ele é comparado com o avô dele, né, aí ele fica brabo e o avô também fica brabo, né, as coisinhas tipo, não sou... mas depois o avô e ele se tornam melhores amigos, né, eles começam a ficar sempre juntos e tal. A história, ela vai te fisgando, né, tu vai acompanhando e pensando em tudo que vai acontecer, cara. Olha, ele vai ficar mais novo e todo mundo que ele ama vai envelhecendo e ele nunca vai estar no mesmo momento de vida que os outros, né, não físico pelo menos, né, e aí isso com o tempo vai aumentando a carga dramática e reduzindo essa dose de humor, né. O próprio, anotei aqui também, o próprio filho dele, depois quando ele vira pai, o filho não quer ser chamado de filho, né. Nossa, velho, esse é o golpe de misericórdia, né. É o que tu falou antes, que o filho fez muita falta no filme, né, Dor? Eu achei, porque assim, ó, que nem você estava falando do início, né, ele nasce idoso, ok, as pessoas tratam ele como recém-nascido, mas assim, até aí eu consigo entender, mas o que choca a gente é que, completamente diferente do filme, ele nasce independente, né? Ele nasce já com a independência de pensamento e de falar e tudo mais. Eu acho que é isso que é mais chocante. Porque a comunicação ali é possível, então é bem uma coisa impositora mesmo, sabe? Tipo, mas eu não quero comer isso. Não, mas você vai comer isso, entendeu? Eu mando em você, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Não que fale, mas fica nas entrelinhas, né? Fica nítido isso. E cara, a hora que o filho dele começa a tratar ele exatamente como os pais dele tratavam ele quando ele era, né, uma criança idosa, digamos assim, pra mim eu falei, cara, pode parar, tipo, é só a sacada é essa, e é isso que a gente faz, entendeu? A gente pega criança hoje, que não nasce com 1,70m, graças a Deus, mas trata como ser completamente, que você pode, lógico, você educa, você dá amor, você dá carinho, se você for uma pessoa de bem, claro, mas com os idosos a gente faz isso também, né? Então, de fato, a vida, eu, pelo menos assim, eu vejo a vida como uma coisa muito cíclica, né? A gente nasce com uma certa dependência, a gente conquista uma independência na fase da vida, que é a fase adulta, onde basicamente todas as pessoas conseguem se comunicar e dar nossas opiniões e tudo mais. E depois vem um processo contrário, onde a gente vai precisar de cuidados dependendo da idade que a gente tem. E aí você literalmente volta a ser uma criança, assim, nesse aspecto de ter que ser cuidado por alguém mais novo, porque é um mais velho, teoricamente, não vai ter condições de te cuidar, vai precisar dos seus cuidados, né? E cara, é muito soco na cara isso, porque a gente, pô, tudo bem, por mais que você fale, ó, sei lá, meus avós, né? Ah, eu respeito e tudo mais, mas tem atitudes que eles tomam que por você observar essa fragilidade, você fala, cacete, sabe? Não, eu tô certa porque eu sou jovem e eu sou dono do mundo, hahaha. E é isso que o filho dele faz com ele, e eu acho isso, sabe, muito wow, porque ele só tem a aparência de uma criança, mas ele tem a experiência e a mente de um adulto, né? De um idoso. Então é muito soco no estômago, assim. Eu achei... A gente não falou, é importante falar, né? Que ele nasce velho já com o cérebro, com a mentalidade, com os músculos, enfim. Já com correspondente à idade de 70 anos. Então ele fala, ele entende, ele escreve, ele lê, né? E com o passar do tempo, né? Ficando mais novo, e essas habilidades ou vão definhando, né? Quando ele é uma criança, por exemplo, ele para, ele começa a esquecer como se fala, como se pensa. Então ele vai regredindo mesmo, né? Ou na adolescência, ali na fase adulta, na fase economicamente ativa, vamos colocar assim, ele já tem uma bagagem, uma experiência vasta, né? Porque ele viu muita coisa, ele viveu muita coisa. Só que com o tempo ele vai ficando mais forte, mais resistente. Então aquela, ele ao contrário da gente, que quando aprende a fazer uma coisa, ou chega no ápice na vida aos 30, 40 anos, ali, sabe, de produção, eu digo, né? E dali pra baixo é uma, meio que uma ladeira, é o que dizem, eu não tenho essa idade ainda. E eu não quero cravar também 40 anos, mas só como exemplo. Ele chegando ali nos 40 anos, ele começa a produzir mais e mais e mais e mais, até chegar a ser adolescente, aquele ímpeto adolescente voltado pra uma causa nobre, né? Ele, no conto, ele alavanca a empresa, ele vai pra guerra e vence a guerra, ele joga futebol americano, ele estuda em Harvard, sabe? Então, um monte de coisa assim que, se a vida fosse ao contrário, uma vida comum como a de nós quatro aqui na chamada hoje, você, ouvinte, talvez ele não tivesse tempo ou interesse em fazer essas coisas, né? Em ser tudo isso, né? Então, é uma questão complicada. É interessante o que a Dominica falou sobre a questão da cíclica, né? Da dependência, independência, dependência, porque isso não é realmente a narrativa do Fitzgerald, ela subverte um pouco isso, né? Porque o personagem, ele já começa independente, ele é independente depois no meio da vida dele, e ele só vai ficar dependente mesmo no final, assim, das contas, bem no fim, assim, quando, né? Então, tipo, é interessante mesmo, não é uma maneira cíclica que ele aborda, né? Sobre a questão do filme, é muito difícil quando é um filme assim feito de estúdio, como é o filme do Curioso Caso de Benjamin Button, é muito difícil que o estúdio, a produção, a produtora e tal, eles liberem algo dessa forma pro público. Tipo, o rapaz já vai começar falando, tá? Ele já vai ser um velho, assim. Não, isso é impossível em Hollywood acontecer. É uma coisa que é inconcebível. Então, a estrutura que o David Fincher criou era a mais proposital possível. Era a melhor que ele podia fazer. Que era uma questão de tornar o crescimento dele o mais verossímil possível no decorrer da história. E usar algumas analogias tolinhas, assim, que te lembra que, olha, nós estamos vendo uma parábola, sabe? Pelo menos nesse sentido. Então, por isso que ele começa com o grande relógio, aquele, que o relógio volta, sabe? Então, isso é pra lembrar o espectador que aquilo realmente é uma ficção, mas ele vai tentar fazer com que a história não pareça tão absurda quanto ela é. E na literatura isso é muito mais fácil. No cinema, pra tu conseguir fazer com que as pessoas comprem essa ideia, por mais que tu tenha o recurso da imagem, é muito mais complicado e o público dificilmente aceita esse tipo de coisa, e os produtores também. O choque seria maior pra um velho começar conversando e gritando com um pai, assim, no berçário. Seria bem mais complicado. Apesar de que o choque da figura do Button na história do filme, ela é um outro tipo de choque, né? É o choque do físico, né? Não é o choque não é o choque verborrágico, não é o choque da fala, né? Ele é o choque do físico. Aquele pequeno humanoide ali é um mutante, sei lá o que é aquilo, sabe? Um troço bizarro, assim. Parece saído de um filme do David Lynch. Então era a figura, né, bizarra, e não a mentalidade do é bizarra. Então é uma troca interessante que ele faz. Só pra introduzir o filme aqui, que a gente falou alguns dados do conto, do autor, né? Esse filme é de 2008, né? Só que ele tinha sido cotado, olha só, se preparem, gente, mulheres, sentem na cadeira aí, vamos lá. Ele foi cotado na década de 90 pra ser dirigido pelo Spielberg, com Tom Cruise como protagonista. Ele já não tem 1,70m, né? Já ia dar ruim. Já começou errado, né? Muito bom. E acho que ali em mais ou menos 98, 99, eles também cogitaram o John Travolta. Nossa, vai se fuder, então... mentira, velho. É sério, é sério. Eu sempre imaginei o Button com o Brad Pitt. Então, é, mas agora, quando eu li, eu também imaginei, mas por causa do filme, né? Antigamente, não sei como seria. Ele foi filmado em 2008, então, com a Cate Blanchett e com o Brad Pitt, né? Foi dirigido, como o Andrei falou, pelo David Fincher. Recebeu 3 nomeações pro Oscar, né? Melhor filme, melhor diretor, melhor ator e vários outros. E ganhou 3 Oscar, né? Direção de arte, maquiagem e efeitos especiais. Isso. É a melhor coisa do filme mesmo. É, o Brad Pitt, ele precisava de 5, 6 horas por dia só pra se maquiar pra ir pra cena, né? Então, a gente imagina. Mas, cara, tem coisa positiva no filme também. Essa introdução com o relógio, inclusive, foi como começou o cast aqui, com áudio, pelo menos, né? O que a gente pode fazer em podcast. Eu achei muito bacana, cara, essa ideia de um relógio que ele... O ponteiro anda pra trás e tal, já deixa uma hora meio mágica pro filme, sabe? Quantas páginas tem o conto? 43? Tá, deve ser menos de 50, 60 páginas, isso, né? É bem curtinho. É, por aí. É muito curto. O filme tem 153 minutos. Haja coração, né, gente? Vamos falar disso? São quase 3 episódios de série. Nossa! Nossa! Esse é o problema. Que, na verdade, o Fincher, ele quis transformar a história do Button no Forrest Gump, né? Numa coisa... Eu achei enorme o filme, cara. Eu achei muito enorme. Ele faz uma divagação sobre as inúmeras conquistas do personagem, como exatamente como Robert Zemeckis faz em Forrest Gump, da mesma maneira. O problema, eu acho, do Fincher, né, nesse quesito, e é um problema bem pontual. Eu vou concordar com um professor meu que ele falou exatamente isso na crítica dele, quando ele escreveu sobre o curioso caso de Benjamin Button. Ele falou que o problema do Fincher é que o Fincher é uma pessoa racional, e um drama emocional é muito complicado pro Fincher conseguir se envolver na história. E eu acho que é exatamente esse o problema do filme. Eu acho que o Fincher, de um ponto de vista de estilo, de narrativa, ele é perfeito na construção do Button e no que ele imaginou. O problema é que o Fincher, ele não tem dom pra ser emocional numa história, ele não tem, digamos, coração, assim, pra entrar numa história da maneira como ele criou. E isso é um grande problema, e isso funciona no Forrest Gump, mas não funciona no Curioso Caso de Benjamin Button. E eu acho que essa é a grande parte que sabota, assim, a narrativa do filme. Porque você compreende, assim, o estilo da narrativa, o que o Fincher quer passar, as inúmeras fases do personagem e tal, mas você nunca consegue, assim, sentir a tensão dele, o drama que ele enfrenta, principalmente nas partes em que ele começa a rejuvenescer a carga, assim, de experiência da vida dele, o quanto o personagem é sábio, ele não transparece, no olhar ou na forma como é introduzida. Então parece meio que uma aventura que foi criada, mas que chegou em determinado ponto e falaram, agora a gente vai começar a decrescer de novo, mas sem acrescentar nada. E isso eu acho que é o maior problema dele. É um problema que eu vejo muito em outro filme dele também, que é o Millennium, que eu acho que vai pelo mesmo caminho, sabe? A racionalidade do filme é boa, mas o emocional não. Curioso caso, eu acho que é o mais, assim, explícito. Apesar de que, a cada vez que eu vejo o filme, eu simpatizo mais, assim, com o filme. Eu acho ele muito simpático, eu gosto bastante do filme. De uma maneira simpática, assim. Eu sou simpatizante do filme. Mas, tipo, eu acho que ele tem sérios problemas, principalmente na construção emocional dele e em como o personagem principal se torna durante a vida dele. Eu acho, assim, a gente falou várias vezes, né? Tem méritos e deméritos do filme, né? Mas ele peca muito no principal. A Domênica falou no início que, de um modo ou de outro, o conto e o filme se entrelaçam, se complementam, né? Que um não tem isso, o outro tem aquilo, e aquela troca que, pra quem leu, né, funciona muito bem. Só que o filme, como produto individual, ao meu ver, ele peca muito nessa crítica, nessa juventude do Button, sabe? Isso não tem... No filme é muito, muito raso, muito raso. Enquanto no conto eu sinto já um peso mais, uma carga maior, assim, sabe? De caraca... Tu vê, assim, por exemplo, até a própria incitação de pedofilia presente numa cena, ela é um pouco rasa. Por mais que seja uau, sabe? Que coisa chocante. Cara, eu achei linda aquela cena, cara. Eu acho que, assim, ele poderia explorar muito mais esses pequenos, mas grandes problemas, assim, que ele tem de ser um velho, mas se portar como uma criança. Então, aquela cena ali debaixo da mesa, dos dois, porra, eu acho que aquela cena ali poderia ser, sabe, muito, muito mais explorada, assim, no decorrer, mas ele só passa, assim, ele só pincela assim por cima da cena e diz, olha só como é uma vida trágica o que ele tá passando, mas nunca sem ir adiante mostrar pra nós o porquê que é tão trágico assim. É assim que eu me senti, pelo menos. Tem uma cena que representa tudo que eu falei agora, que eu achei linda, até essa que eu mencionei agora atrás aqui. Tem uma cena em que a Kate Blanchett, né, já mais velha, já senhora, ela dá um beijo na boca do menininho que tá de mão dada com ela, tá aprendendo a andar, né, de novo, que é o Benjamin Button. E, cara, aquela cena representa tudo, porque ela é a única pessoa que olha pra ele, sabe quem ele é, o que ele fez, quem ele foi, sabe? E isso é o que eu falei, no conto tu sente mais essa opressão de ele é um ser humano, é uma pessoa já muito, muita experiência, muita carga emocional, ele fez muita coisa, viu muita coisa, só que ele tá hoje num corpo de criança e ninguém dá bola pra isso, o próprio filho dele e tal, sabe? A literatura do Fitzgerald, pra mim, tem um caráter de ser muito densa. Então, por exemplo, o Grande Gatsby é um romance seco de 190, nem 200 páginas, tá? Mas você termina de ler ele, pra mim é tão mal, que merda, fica de bosta, nossa, foda-se tudo, vou ficar largada na cama. E tem muito, muito esse impacto, e Os Belos e Os Malditos também, nossa, super trash, enfim. E o conto também, o Benjamin Button, eu acabei bem bolada, bem chateada, nossa. E de alguma maneira, essa densidade, ela tá presente no filme, não partindo do mesmo ponto, né? É um filme que exige de você certa digestão, assim como o conto exige certa digestão também. Então tá distante, como eu disse, porque o ponto de partida dessa reflexão é totalmente diferente, mas se aproxima porque a literatura do Fitzgerald, ela também não é uma coisa pra ler de bate-pronto. A linguagem é fácil, mas pra você sacar o cinismo, certa ironia e até certo pessimismo que tem ali, precisa ler com certa calma, com assim, procurando a coisa mesmo, eu acho. É, só pra frisar aqui, tá, o conto tem 72 páginas. É curtinho. Domênica, tu gosta de alguma coisa no filme? Não, eu gostei do filme, mas eu não tenho uma previsão de quando eu vou revê-lo, honestamente, justamente por ser muito longo. Eu achei ele cansativo, eu achei que, nossa, em uma hora e meia dava pra mandar a ideia geral do filme muito bem. Principalmente porque o foco do filme, no meu ponto de vista, de quem só assistiu pensando em comida e não em prestar atenção na história do cara, é que mostra lá, tem essa questão da vida dele em si, mas fica muito focado na questão sentimental dele, né? Na vida romanceada dele, vamos colocar assim. Então, pra mim, uma hora e meia de filme tava de bom tamanho, sabe? Taos, mas é bonito de ver realmente a fidelidade que eles criam, como eles constroem a relação deles, que vai além de ver o aspecto físico da coisa, tanto pra um quanto pra outro. Isso eu achei uma sacada muito legal. E talvez seja justamente por isso que nos tempos de hoje, né, que a gente vive em uma sociedade que ela é feita à base de enfiar na cabeça da gente que o que importa é o exterior e não tanto o interior, seja tão importante colocar isso em um filme de 70 e 20 horas, entendeu? É interessante que o filme é sobre o que o Button sente, né? E o livro é sobre o que o Button pensa. Boa, sim. Boa. É por isso que funciona tão bem junto, assim, tão bem, né? Por isso que ambos carregam alguma coisa pra quem assiste ou lê, né? É, depende do que você tá procurando, na verdade, de sacar do curioso caso dele, né? Boa definição, André. Vamos aí pra isso, cara. Obrigado. Obrigado. Que bom que não nos encontramos quando eu tinha 26 anos. Por que diz isso? Eu era tão nova. E você era tão velho. Estávamos destinados a nos encontrar agora. Olha, eu vou apreciar todos os momentos que eu tiver com você. Você mal tem uma linha ou uma ruga. Todo dia aparecem mais rugas em mim. Não é justo. Adoro suas rugas. As duas. Como é ficar mais jovem? Eu realmente não sei dizer. Eu não fico pensando muito nisso. Você ainda vai me amar quando minha pele estiver enrugada e flácida? Ainda vai me amar quando eu tiver espinhos? Fizer xixi na cama? Quando for criança e tiver medo do escuro? O que foi? Em que está pensando? Estava pensando como nada é eterno. E que isso é uma pena. Algumas coisas são eternas. Boa noite, Daisy. Boa noite, Benjamin. Deixa eu puxar uma questão filosófica aqui rapidinho, tá? Não quero que vocês façam TCC, não querem que citem filósofos e pensadores, tá? Mas vamos lá, opinião de cada um de vocês. Vocês preferem a vida como ela é, tipo, a gente nascendo, né, criancinha, jovem e envelhecendo? Ou vocês prefeririam um mundo em que você é velho e rejuvenesce? Eu acho que depende do que tá acontecendo com todo mundo. Se você for o único cara que nasce novo e envelhece, você tá fudido, entendeu? É assim, ó, eu acho que a mensagem do conto é assim, é quase impossível você escapar da expectativa social que existe em cima de você. Então, a expectativa é que você nasça novo, cresça, trabalhe, case, tenha filhos e morra, certo? Quando a coisa se inverte, se aquilo acontece só com você, você vai ser hiper excluído e sofrer pra caramba. E eu acho que aconteceria a mesma coisa ao contrário. Então, acho que tudo depende do que tá acontecendo com as outras pessoas, entendeu? Vamos considerar, então, que todo mundo é igual, tá? Ou todo mundo nasce velho e fica novo, ou todo mundo é novo e fica velho. Ai, cara, pra mim, pode deixar do jeito que tá, de verdade. Tá ótimo, assim. Mas, assim, ó, eu encaro muito como uma questão filosófica mesmo. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que elas seguiram todo esse beabá da sociedade, né? Filhos exemplares, estudaram, casaram, tiveram filhos, trabalharam a vida inteira com coisas que elas não gostavam, mas elas eram obrigadas a fazer isso porque tem a questão da carreira e tudo mais. E aí chega lá nos seus, vamos dizer assim, na sua época de decadência, como foi citado alguns minutos atrás, depois dos seus 40, 50 anos, que elas têm esse grito de liberdade e conseguem fazer o que elas querem fazer. Porque a verdade é que, assim, todo adolescente tem uma força maravilhosa de querer mudar o mundo, mas, cara, a gente não tem. A gente tem a ideia, mas não tem as ferramentas sociais, econômicas, políticas ou a própria independência intelectual pra tomar atitude e falar, não, é isso que eu vou fazer. Alguns fazem, né? Mas quebra a cara e uma hora vai ter que se encaixar na sociedade, porque a sociedade não vai mudar só porque você é assim. E funciona. Eu acho que funciona pra todo mundo, assim, entendeu? Esse é o meu ponto de vista, mas... É uma questão chata, mas eu fiquei pensando nisso depois de ver o filme, depois de ler o conto e tal. Foi a Cecília, eu acho, que citou o Nelson Rodrigues no começo, né? Foi. Então, o bom é a vida como ela é, cara. Não, cara, eu tenho... Meu único medo, como eu falei ali no começo, cara, é a questão de não conseguir viver o máximo que eu quero, assim, sabe? Então, eu preferiria começar novo e morrer velho. Mas, tipo, eu gosto da ideia de amadurecimento, sabe? A questão da você formando a mente, formando o caráter. Você já nascer pronto, sabe? É meio estranho, assim, sabe? Eu não senti... seria meio desconfortável, assim, tu já nascer pronto. Porque, sabe? Daí tu não tem muito mais, assim, a buscar. Pelo menos uma concepção básica, assim, disso. Mas, tipo, eu gosto da ideia de crescimento, de amadurecimento, de mudanças de opinião no futuro, e eu tenho medo de eu não conseguir chegar nesse futuro, sabe? Porque eu sempre tive a sensação que eu ia morrer novo, sempre. Desde que eu fiz 15, 16 anos, assim, eu nunca me imaginei como uma pessoa adulta ou velha, assim, sei lá. Eu sempre me imaginei morrendo antes dos 40, sabe? Por alguma desgraça, assim, alguma coisa. Não tragédia de acidente, tá? Mas, tipo, algum câncer, alguma coisa assim. Isso sempre teve na minha cabeça. E tem um autor, cara, que eu gosto muito, que é o Albert Camus, que ele fez O Estrangeiro e tal. Ele pensava a mesma coisa. Ele pensava que queria morrer novo. Então ele tinha que fazer o máximo que ele podia enquanto ele tava vivo. E ele fez o máximo que ele podia enquanto ele tava vivo, cara. Ele ganhou o Nobel da literatura. O cara foi, né? Hoje é uma referência. Ele morreu com 46 anos de idade, num acidente de carro. Isso é uma coisa que eu tenho muito medo. Me persegue muito. Porque, tipo, sabe? Outras pessoas que têm essa sensação, sabe, tal, de que elas não vão chegar longe ou algo assim, e isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, se eu pudesse escolher alguma coisa pra minha vida, cara, é pelo menos eu ter uns 70 anos, 40, 80 anos de vida, assim, pra eu poder fazer o máximo, assim, que eu pudesse, sabe, pra eu chegar, assim, nos 80 anos e dizer, eu só fiz merda, mas pelo menos eu fiz alguma coisa, sabe? Era isso. É, se bem que, assim, depois do que o Andrei falou, eu pensei no seguinte, se todo mundo já nascesse sabendo tudo, não teria evolução nenhuma na lógica da coisa. É. Entendeu? Mas, se bem que não é esse o caso, eu acho do curioso caso, né? Eles têm o... na verdade, ele vai somando, né? Ao intelecto já um pouco pronto que ele tem. Ele vai somando porque as outras pessoas não são como ele, porque se fosse todo mundo igual... também tem isso, Mas tem uma coisa que é assim, também imagina um tantão de adolescente tendo uns velhos, sabe? Tipo, uh-huh. Os adolescentes cuidando dos velhos. É, você pai. Não pode aproveitar uma coisa que você tem e tal. É complicado. Não só biologicamente, mas pensa no temperamento da adolescência, impetuoso, impulsivo, egocêntrico. Tudo, meu Deus, todo mundo me odeia, só odeia a mina, nananana. Tendo um filho, entendeu? Idoso, que demanda uma série de cuidados. Eu não sei, eu acho que do jeito que a gente vê as coisas hoje é impossível. Seria uma inversão, né? Seria uma inversão. O contrário cuidaria, né? De um modo ou de outro, a gente vai terminar com fraldas, né? Que nem eu falei no início, né? Cuidando ou sendo cuidado, né? Bom, isso já acontece, né? Então, na prática acontece com muita gente. Então vamos lá, galera. Eu tenho um problema um pouco grave, cara, de medo de morte, assim, tipo, de sumir do nada, deixar coisas inacabadas, assim, sabe? Eu não lido muito bem com isso. E pensando no Button, eu vejo que talvez, por ele ter uma alidade conhecida, né? Ele vai regredindo, até chegar num ponto em que, naturalmente, vai morrer, né? Ou vai parar de se importar com isso, né? No filme é bem claro, quando ele vira bebê, que ele não consegue falar uma palavra, não sabe quem ele é. Tem uma cena que levanta uma dúvida ali, que ele olha pra Kate Blanchett, mas enfim, não vamos... Esse meio que nem spoiler, né? Mas enfim. Mas tem uma questão, assim, de que ele vai ficando tão debilitado, tão jovem, tão... É tão jovem a palavra, que ele para de pensar, para de sentir, para de... Como nós, lembrando agora, por exemplo, os nossos primeiros anos de vida. Ninguém lembra. A gente tem memórias de 4 anos de idade pra frente, 3 anos de idade pra frente, né? Isso, regra geral, né? Sem contar as exceções. Então, pensando nesse quesito de saber quando eu vou morrer, tipo, tirando aí acidentes, causas trágicas aí, se eu fosse velho e tivesse rejuvenescendo, eu saberia, ó, meu horizonte é lá, sabe? Isso talvez funcionasse melhor pra mim, assim. Só que tem uma... Pensando o contrário agora. Tem uma coisa que pega muito, cara, pra mim, que é a nostalgia. E o Button, ele não teve nostalgia, ele não teve tempo pra isso, né? Quando ele era uma pessoa experiente, ninguém queria ouvir ele, né? Por mais que hoje em dia a gente tenha a sociedade como é hoje em dia, problema com terceira idade, falta de educação mesmo, de tratar os idosos como se fossem lixo, né? Não é meu caso, acredito que não é de vocês, mas é muitas pessoas fazem isso por aí. Então, ainda vejo que o velho, que o idoso, que a terceira idade, enfim, eles têm uma... O jovem, por mais que não respeite sempre, ele olha com um olho diferente, assim, ah, aquele cara viu bastante, ele sabe o que ele fala. Por mais que não ouça, ele vai mais à frente e lembrar do que foi falado lá atrás, sabe? Questão de experiência. E o próprio idoso, ele não tem mais o físico, não tem mais o vigor, a saúde, talvez, não tem mais dinheiro, não tá aposentado, enfim. Tô criando aqui um contexto só pra explanar, né? Ele, pelo menos, tem as lembranças de tudo que ele fez, de tudo que ele foi, de tudo que ele viveu, ele viu. O Button, não. Ele foi rejuvenescendo e foi perdendo isso. Pelo mesmo motivo que eu falei antes. Foi ficando muito novo, foi ficando sem memória, foi ficando sem habilidade de fala. A gente vai morrer com fraldas? Vai. Sendo velho ou novo? Vai. Só que, pelo menos, o velho ainda tem, considerando Alzheimer, né? Ele tem ali a memória dele e tudo que ele fez até aquele ponto, né? Então, eu acho que como tá hoje, tá bom também. Resumindo a minha meia hora de fala aqui. É difícil, né? Porque a nossa sociedade, ela valoriza muito a questão da memória. Mais que a gente não pense nisso, assim, no aspecto científico da coisa, a gente é feito de memória, entendeu? O sentido da nostalgia, o próprio conhecimento, o próprio senso de independência, de você correr atrás dos seus objetivos, traçar sonhos, metas e tudo mais, é tudo baseado em memória. Então, é meio difícil pra gente pensar como seria um mundo onde não existe memória. Eu acho que seria muito intenso, entendeu? Como, por exemplo, um adolescente, por mais que assim a gente pense, ah, era uma fase horrorosa, mas cara, era uma fase intensa, por isso que é nostálgico. Tirando as merdas que a gente passa no ensino médio, pô, tem hora que você olha pra trás e fala, nossa, sabe? Eu tinha, assim, as minhas fortalezas que hoje eu já tenho um pouco mais de precaução, porque eu já não tenho mais meus 15 anos de idade. Então, é diferente, né? É difícil a gente imaginar uma sociedade ou a gente sem esse poder da memória, da história e tudo mais. É bem complicado, né? Por isso, assim, eu não consigo imaginar. Sendo bem honesto, eu não consigo. Seria um outro tipo de sociedade, seria um outro tipo de mundo, e eles provavelmente, se a gente estivesse fazendo isso agora, a gente ia falar que seria impossível a gente ficar se apegando ao passado, porque não tem lógica. E a gente sabe o futuro é que uma hora todo mundo vai, entendeu? Então, o que a gente tem é esse espaço de tempo, onde a gente tem essa independência, que é quando, vamos colocar assim, no livro, no filme, por exemplo, é quando eles estão na mesma faixa etária e eles conseguem viver bem por aquele tempo, entendeu? A mesma faixa etária, assim, fisicamente falando, né? Eles têm as condições sociais de seguir junto no mesmo, sem ter julgamento, sem ter questionamento e tudo mais. Mas isso a gente tem. Nós quatro aqui, por exemplo, nós temos isso hoje. Por um tempo a gente vai ter. E uma hora isso vai, como tudo é cíclico, isso vai fechar e vai começar uma nova fase. Então, no fim, dá tudo nas mesmas, sabe? E a gente tá falando isso tudo com a cabeça nossa de hoje, né? Sim. Quando Quando a gente é mais velho, talvez a gente fale outra coisa, até pela nossa condição, né? Mas... eu acho que tem um outro peso que muda muito, que é a questão da racionalidade que vai vindo. Então, por exemplo, se quando a gente é adolescente, a gente se permite, sei lá, meu Deus, eu nunca mais vou amar ninguém. Meu Deus, não, eu juro, nunca mais. E aí você casa, tem filhos com outra pessoa, e tipo, quem era o nome daquele menino mesmo? Como será que a gente amava? Esse tipo de amadurecimento relacionado à racionalização das coisas, ele tem o seu lado bom, né, que é você tentar ir aprendendo a não sofrer tanto com as coisas. Isso só vem com o tempo e com as experiências, não tem jeito. E ele também tem um lado ruim, que é o fato de que expor sentimentos é visto como fraqueza, imaturidade, infantilidade, fragilidade, vulnerabilidade. Então não é visto como uma coisa positiva uma pessoa que é muito emotiva. Como se a emoção fosse algo relacionado à infância, algo instintivo, algo que a gente tem que matar, algo que a gente tem que controlar, domar. Uma pessoa... Por exemplo, quando você fala... Eu fico meio bolada quando eu ouço as pessoas falando de inteligência emocional. Porque pra mim, essas duas palavras, elas nem deveriam estar juntas, entendeu? Porque inteligência está falando de repente, racionalização, estruturação, lógica, enfim, né? De habilidades. E o emocional, ele é muito incontrolável, né? Você, enfim, muitas coisas podem atuar nisso. Então, quando as pessoas falam assim, eu tenho que ter inteligência emocional, o que estão querendo dizer é as pessoas têm que conseguir controlar o que elas sentem, né? Isso é muito difícil, isso é até cruel, na verdade. Tem determinado ponto que, principalmente quando eu vejo, vejo muito no, na questão com os adolescentes. Gente, tem um dia, o ficante da menina tava numa festa e a outra viu que ele tava na festa e aí ele viu a mensagem dela. Gente, acabou o dia da menina, a menina chora o dia inteiro. O que eu vou fazer, entendeu? Como professor, né? Dando um exemplo só de um momento de virada. Então, o ímpeto da escola nesse momento pra gente, o ímpeto da escola é: para de chorar, lava o rosto, porque nesse lugar aqui que você tá, não é hora de falar disso. Aí você aprende, por exemplo, que tem lugares e pessoas, momentos pra quem você não fala certas coisas, pra quem você não permite que certas coisas sejam vistas. E aí você vai ficando cada vez mais recolhido e tal. E isso é visto como amadurecimento. Eu acho isso uma coisa bem problemática, na verdade, entendeu? Porque aí a gente cria um monte de pessoa monstro, que é o que a gente tem hoje, entendeu? Que é incapaz de sentir empatia, que é incapaz, sim, de se colocar no lugar dos outros. Então é assim que a gente cria esses monstrinhos, entendeu? A partir do momento em que a gente associa as coisas com, relacionadas a sentimento e tal, como algo que tem que ficar no passado. Algo que fica na infância, algo que fica na adolescência, no máximo. Esse é um exagero imaturo e assim por diante. É assim que a gente cria a falta de empatia. Então, acho que parte dos problemas que a gente tem hoje vem dessa nossa obsessão com uma forma correta de envelhecimento. É, quase todos vêm daí, né? Preconceitos de várias formas e intolerância, né? De repente, se a gente desse um pouco mais de liberdade para as pessoas seguirem o seu próprio ritmo e se a gente conseguisse ser mais tolerante com as diferenças que as pessoas vão ter entre si, então, pessoas que são mais emotivas, pessoas que são mais distantes, têm dificuldade, assim por diante. Se a gente conseguisse ser mais tolerante com isso, a gente veria amadurecimento de outra forma. Veria, por exemplo, como uma pessoa que consegue lidar com diversos tipos de pessoa sem criar tantos conflitos, essa sim é uma pessoa madura, porque ela consegue transitar em diversos cenários. Não uma pessoa só que se controla. Controlar instinto é uma coisa assim, tipo, saímos do macaco, viramos homo sapiens, controlamos alguns instintos, entendeu? A gente tá ainda, de alguma forma, nessa mesma linha de raciocínio, sabe? E eu acho que isso é bastante problemático e acho que tá relacionado a isso, entendeu? O que a gente vê como envelhecimento e o que a gente vê como juventude, infância e maturidade. Eu já encaro, assim, essa questão da gente aprender a ocultar sentimentos e aprender a controlar ações e posturas sociais, né? Que a verdade é que todo mundo oculta e controla até encontrar alguém que consiga estabelecer alguma relação fidedigna que você consiga mostrar esse seu lado mais emotivo, mais de liberdade de expressão e tudo mais. Cara, a gente ensinar as pessoas a esconderem os sentimentos ou não expressar ou não sentir, descaracteriza a humanidade da pessoa. Então tem o fator apatia, mas tem o fator também de essa pessoa vai ser frustrada, essa pessoa vai se tornar problemática, essa pessoa vai se tornar infeliz. Então assim, o controlar o sentimento, ele tá sempre vinculado a você controlar um sentimento forte, latente, mas normalmente positivo. Então, por exemplo, qual é o problema de você um dia brigar, sei lá, com teu marido, com a tua mulher, com teu namorado e ficar chorando o dia inteiro? Nada, cara. Adolescente faz isso porque sente aquilo, aí passou 5 minutos, tomou um banho, deitou dormindo, outro dia tá nova. Porque a vida da gente é assim, é um dia de cada vez, entendeu? Você pode fazer isso hoje, amanhã você vai acordar, você vai estar melhor, entendeu? E a gente esquece disso, né? A gente chega numa certa fase da vida que a gente acha que todos os dias são, sabe, milhões de dias, é o resto da vida, né? Até você, por exemplo, se formar da faculdade, você é um jovem, beleza. Depois você já é um adulto, então você tem o resto da sua vida. E o resto da sua vida parece que é uma coisa só, ela é condensada. Então você não pode mudar, você não pode se expressar, você não pode se colocar. É muito delicado. E eu vejo, por exemplo, que chega uma fase da vida das pessoas, que curiosamente é na fase que elas estão envelhecendo, é a fase que elas estão entrando aí na terceira idade, ou já estão na terceira idade, que é onde elas quebram essa amarra de controlar. Então elas começam novamente a expor o que elas sentem de forma intensa, comparada com o que era até alguns anos atrás, quando ela controlava. Isso causa aquele choque. Então é onde, né, muitas vezes as pessoas não sabem lidar com o mais idoso, por exemplo, de, além dele ter a sabedoria de vida, lógico, tem que ter o respeito, só por isso já é foda, só o cara, o fato do cara ter 80 anos, cara, porra, se você tem 20, cala a boca, aí hora que você tiver 80, a gente conversa, entendeu? A gente fala igual pra igual. Mas assim, a pessoa começa a quebrar esses grilhões, tipo assim, eu vou falar mesmo o que eu penso, lenha, entendeu? Sendo que isso poderia ser feito durante toda a nossa vida em doses, né? Sem precisar de guardar tanto ao ponto de explodir quando você já tá vulnerável fisicamente e tudo mais. E é isso gerar esse conflito e muitas vezes violências distintas, né? Tanto psicológicas como físicas e tudo mais. Então, assim, eu acho uma grande imbecilidade a gente tentar deixar de sentir. Eu, Domênico, eu sempre falo isso. A gente tem que sentir. É um prazer te ver dançar. Dançar é uma questão de equilíbrio. A linha do seu corpo. Cedo ou tarde, quando se perde essa linha, não se recupera mais. Pois é. Você nasceu em 1918, há 49 anos, não é? Tenho 43. Nós temos quase a mesma idade. Nos encontramos no meio. Finalmente nos encontramos. Espera. Eu não quero esquecer de como nós dois estamos agora. Chegando então à parte de conclusões do LivroCast 56, eu quero estender aos convidados, né, que debateram, que falaram de filme, de conto, de filosofia aqui no episódio de hoje, que façam um arremate final aí sobre o conto, sobre o quadrinho, sobre, enfim, a obra do Fitzgerald. Fiquem à vontade, falem aí se indicam leitura, indicam um filme, indicam outro livro do autor. Bom, eu acho que, como eu disse durante o cast, Fitzgerald é um dos meus escritores favoritos. Pra quem tem curiosidade de conhecer outras obras dele, pode começar tanto pelo Grande Gatsby, que é, se eu não me engano, o menor dos seus romances e também o mais famoso. Mas lê o livro antes de ver o filme, por favor, porque o filme, embora tenha o homem mais lindo do universo, que é o Leonardo DiCaprio, é bem distante do livro, tem muita coisa que é diferente, então vale a pena ler o livro. Ou também tem alguns contos que são curtos, são menores até que o Benjamin Button, e que vocês também podem gostar. Então, Bernice Corta o Cabelo, O Diamante do Tamanho do Ritz, são exemplos assim, de contos que me vieram na cabeça agora, que dá pra indicar, uma leitura tranquila, assim, uma leitura que dá pra fazer no busão, sem estresse, né, sem grandes traumas. Então, o Fitzgerald é um autor que vale muito a pena ser lido, gosto muito, e se vocês experimentarem, não deixem de comentar e falar o que vocês acharam, se eu sou louco, se vocês também entraram pro fã-clube. Se eu sou louca. Então, continuando com as damas, Domênica, sua vez de fazer uma conclusão final, por favor. Nossa, bom, eu não sei assim o que dizer pra concluir, mas eu acho que a grande lição é simplesmente o seguinte, cara, levanta de manhã, a hora que você quiser, o que você puder, tanto faz, toma lá um banho, olha pra fora, vê o sol, respira e vai viver, sabe, só. E faça isso todos os dias, desde hoje que você tá ouvindo isso, de forma imperativa, porque eu sou mandona mesmo, até o último dia da sua vida, e se você tiver crianças ou adultos que não fazem isso, seja lá o que for, dá esse toque pra ele, cara, a vida da gente é isso, a gente tá aqui literalmente pra viver, só que a gente esquece disso, né? Então, é isso. Que bonito isso, que bonito. Não, eu sei que parece autoajuda, mas não é isso. É um tapa na cara. Tipo, eu não quero dizer vai viver os seus sonhos e abandone o seu emprego. Não, não é nada disso. Sabe? Literalmente, só aprende a respeitar o que você sente. Não tenha medo de se expor. Não queira obrigar as pessoas a agirem como você quer. Cada um tem tem a sua liberdade, mas faça pequenos prazeres por você, entendeu? Tenha uma vida plena em todos os segundos da sua vida, seja trabalhando, seja, dormindo, fazendo uma janta, gravando um podcast, lendo um livro, assistindo um filme de 5 horas que poderia ser em meia hora, entendeu? Lendo um conto de 70 páginas que na minha cabeça poderia ter 300, seja lá o que for. Assim, só se entregue, não tenha medo de se entregar, porque vale a pena, entendeu? E se machucar, Sara, entendeu? A gente, quando era criança, vivia com os dedão tudo aberto e ninguém deixou de andar por causa disso. Então, Sara, o coração também sabe. Não, mas quando eu falei que era bonito o que tu falou, não foi pra menosprezar, não. Foi no sentido literal mesmo, realmente bonito. E é essa a mensagem mesmo, assim. É o que a gente tem que fazer, né? Fazer hoje o melhor que a gente pode fazer pra não se arrepender amanhã, né? É isso aí. Andrei, sua vez, cara. Vamos lá. A conclusão que a gente chega no final do podcast é que Meia-Noite em Paris é um puta filme. Caraca, é verdade. Vou baixar. Nunca viu? Não. Ah, cara, esse filme, olha, é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Eu já tô abrindo aqui a locadora do Paulo Coelho. eu não lembrava do Fitzgerald, lembrava só do Hemingway, lembrava outros nomes, lógico, né? Mas quando vocês falaram do casal ali, eu já lembrei na hora e realmente assistam um filme que é muito bom. E leiam um conto também, vejam o Benjamin Button ou não? Vejam, em dose homeopática. Separa aí uns 3 dias pra você ver, entendeu? Pega um feriado prolongado, vai de meia em meia hora. Mas o conto é obrigatório, né? Sim. Beleza. Você que vai viajar no feriado, vai pegar um trânsito do inferno, porque... ou vai ficar 50 mil anos esperando no aeroporto, ou algo do gênero, aproveita e leva o conto, porque vai dar tempo de você ler. É, o conto é obrigatório, cara. É curtinho, é rapidinho, ele faz pensar sobre a vida, morte, aprendizado, a finitude da vida, e, enfim, é obrigatório. Ou tu consegue ver o filme dependendo do trecho da BR-101 que você estiver. É, então assim, não tem desculpa, né? Conheçam a obra e tirem suas próprias conclusões. Vamos lá então para a última parte do LivroCast, a parte que os astros dessa chamada, dessa gravação, desse episódio. Os astros. Beleza, então. Destilam seu talento, dizem aonde aparecem, o que fazem. Que porcaria! Ah, ficou legal, cara, ficou legal. Vamos lá, Andrei, tu foi o último antes, cara. Faça seu jabá, por favor, pra quem ainda não te conhece, que eu acho que todo mundo aqui no LivroCast, pelo menos todo mundo te conhece. Né? Ah, cara, espero que não. Não, conhece, cara, conhece sim. Fique à vontade aí pros seus links. E enfim. Tudo que o Marcelo fala de mim é mentira, tá? Então eu quero deixar isso bem claro nos posts aí. Lindo, lindo. Viu, ó, mentira, óbvio. É descarado ainda. É, só porque ele quer alguma coisa hoje de mim. Vixe, Marcelo, você é fora. Gente, de novo isso? É, desculpa, gente. Gente, mais 5 minutos vocês vão ficar sozinhos. Aguenta, Frank. É rápido, não vai doer. Bota o vinho pra gelar enquanto isso. Bom, tem os meus sites aí. De cinema e tal. O Marcelo deixa os links ali no Diário Catarinense e também no meu blog também. Meu livro, ajudem o escritor a ganhar sua vida. Compre meu livro, beijos. Qual é o nome do livro? Como assim, compre meu... Auroras, isso aí. Auroras, tu vai ler o livro aqui na postagem, né, Marcelo? Vou, claro que vou. Então, claro, tá, que bom. Vou. Livro Auroras, do Andrei Lenemann. Comprem o livro, façam um escritor feliz. Custa menos do que uma Coca-Cola. Verdade, é muito bom. Eu reli esses dias, inclusive, muito bom, cara, muito bom. Então, estreando aqui as estreantes do episódio, né? Nunca participaram do LivroCast antes. Espero que voltem em breve. Eu aguardo vocês em breve por aqui. Vou começar com a Domênica. Eu. Por favor, Dô, muito obrigado pela prestatividade, pelas palavras, pela mensagem final, por ter se disposto a gravar. Faça seu jabá, que é mais do que merecido, por favor. Nossa, eu que agradeço a companhia de vocês, a conversa gostosa. Quem me conhece lá do Cabuloso Cast sabe que eu tenho toda uma filosofia que eu não sei fazer jabá. Mas vamos lá. Tanto que é assim, sempre o final. Então vai lá, Edu, pode falar aí, você que não tem jabá. E eu, tipo, tá, gente, boa noite, tchau, sabe? Mas aqui tu tem, aqui tu tem. Mas tem. Eu acho que eu tô começando a entender esse negócio de jabá. Pra quem não me conhece, eu sou Domênica Mendes, leitor cabuloso. Eu tenho uma coluna lá no site que tá mega desatualizada por falta de tempo, chamada Sabia Que Tem Livro, onde eu falo sobre livros que basearam filmes ou games ou músicas, ou seja lá o que for, ou o inverso. Tu falou desse conto ponto por lá, não falou? Falei. Ah, sabia que eu tinha lido. O post da Domênica está aqui embaixo na postagem. É, isso. Agora sim. Fica aí, visita lá e coloca assim, ó. Eu li. Eu vou ficar feliz da vida, vou mandar carinhas felizes e tal. Lá. Eu vou despirocar tudo. Além disso, né, tem... Bom, além disso, eu participo lá de alguns episódios do Cabuloso Cast. Eu acho que a galera aqui deve conhecer. É um podcast bem bacana. Vale a pena ouvir. Dá pra dar umas risadas também. E no geral é isso, né? Eu, por mais que eu fale palavras bonitinhas, eu gosto normalmente de ter esses momentos e eu falo pra mim também. No fundo, tá todo mundo aqui pra aprender. Então, vamos lá. Valeu, galera, pela companhia. Cara, muito obrigado, viu? Valeu por tudo aí, por ter te disposto, como eu falei antes ali. E também agradeço a Cecília, né? Também estreante aqui no Livrocast. Né? Já queria chamar faz tempo, já queria contar com... Aí, quando eu pensei nesse conto, eu pensei, eu ouvi alguém alguma vez, num podcast de 30 minutos, falando que gosta do Fitzgerald. Estás aí. Muito obrigado pela presença e faça seu jabá, por favor. Que bom que deu certo de participar, fiquei bastante contente com o convite, obrigado mesmo, foi muito legal conversar com vocês. Sempre que chamar, é só a gente se organizar que eu faço o possível pra participar. Sobre os jabás, então vamos lá. Toda segunda-feira, à noite, sai um 30 minutos, podcast do Homo Literatus, que é feito por mim, pelo Vilto Reis, pelo Jefferson Figueiredo, pelo Gustavo Magnani, quando ele pode, quando ele sai da vida de escritor hiper de sucesso, quando nisso compra ovelha, né, fiz a minha parte aqui da mensagem subliminar. No Facebook eu costumo postar bastante coisa, então quem quiser seguir lá as minhas postagens relacionadas à política, à literatura e tal, é Cecília Garcia Marcon. E no Twitter é @cessi_literária. Também costumo postar coisas relacionadas à TV, a futebol, a, enfim, a N coisas, a variedades mesmo, mas é mais pra conseguir bater um papo com todo mundo. Uma novidade, o 30 Minutos agora tem o grupo no Facebook, né? Então, podcast 30 Minutos, quem tiver afim de ver as milhões de coisas que o Danilo, que é o moderador e organizador, o cara que dá super ralo lá no grupo pra manter tudo em ordem, quem quiser ver as coisas que a gente consegue conversar e bater um papo por lá, tá mais do que convidado, estaremos muito felizes em recebê-los. Tirando isso, acho que eu já falei bastante, né? Tá bom, já achei. Tá certinho, gente. Eu tenho só a agradecer a todos vocês, né? O Andrei já tá louco. Brincadeira. Todos vocês. A gravação aqui, né, sei se é um pouquinho mais demorada aqui no 30 Minutos, mas que bom que vocês gostaram. Espero que a Domênica também tenha aproveitado bastante. Agora eu falo com o ouvinte, né? Eu espero, honestamente, que a gente tenha conseguido apresentar um conto novo, né? Dito que o filme é baseado num conto e que você tenha ficado com vontade de ler esse conto, né? Ou de conhecer um pouco mais o autor e etc. Caso contrário, falhamos miseravelmente, né? Então... Lê pra xingar, gente. Lê pra xingar, entendeu? O que importa é ler. Exato, exato. Ainda mais que é um tema, como a gente colocou aqui, pertinente, cara. É muito pertinente. Eu concordo com a Domênica, tá? É um conto curto, né? Sem trocadilho. Já leu, cara? Já viu o filme? Comenta aqui embaixo na postagem. Diz o que achou. Concorda com a gente? Discorda. A gente tá aqui pra dar cara a tapa, né? Esse debate é sempre muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão de leitura e do episódio de hoje. O Livrocast fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Cara, ainda bem que essa conversa que o Andrei tava cantando antes aqui não tá sendo gravada. Repete, Andrei, vamos lá. Posso fazer chamada? Posso ligar? Liga pra mim, não liga pra ele. Caraca, mano, que bad. Eu já comecei a personificar o Diego hoje, entendeu? Eu vou manter a linha agora até o final do programa. O Diego, ele tá de férias no Bahamas. No Bahamas, olha só. Não, ele tá... Onde é que ele tá? Cara, tá em Cancún, eu acho. Ele se casou e tá de lua de mel e tal. Ah, legal. Então, por isso. Eu nem dei os parabéns porque eu fiquei sem graça ali. Tipo, eu não sabia se ele tava brincando ou não, que ele ia se casar no final de semana. Sabe? Daí é o Diego, não sei se eu falo sim ou não, assim. Vocês chegaram a pensar em uma frase de abertura? Não pensaram? Quer em tempo? Eu não sabia nada até que eu decidi personificar o Diego. Ah, então tá bom. Meu Deus, meu Deus. Ai, moço, vamos que vamos. Achei que a gente tava livre de piadas hoje, mas não vai estar. Não. Vocês quiserem colocar pra gravar, a voz de vocês também fica à vontade. Você tá gravando também, deixa. E eu vou começar aqui quando estiverem prontos. Beleza, já soltei o áudio aqui também de backup. Tô gravando também. Então tá bom. Fique à vontade, gente. Aquele papinho de sempre. Errou, quer voltar, volta, né? Corta, eu edito depois. Na verdade, o Beber edita, então. Azar dele. Oi, Beber. Eu já tenho que manter a pauta, porque toda vez que a gente grava 30 minutos, a gente manda. Oi, Beber. Ou Ceci. Posso chamar de Ceci? Pode ser, né? Mais fácil, eu acho. Tranquilo. A Dua, Ceci ou Andrei. Ou Diego, enfim. Pô, eu não tenho nenhum apelido, né, carinhoso, cara. É muito triste isso. Ah, tu que não sabe. Brincadeira. Gente, olha, a gente vai deixar vocês só. Tá uma falando com intimidade, um clima. Não, vamos. Opa, vamos lá. Fique à vontade, falem aí se indicam leitura, indicam um filme, indicam outro livro do autor. Opa, alguma coisa vibrou, não foi aqui? Daqui não, foi o meu aqui. Foi o meu Twitter aqui, recebi notificação. Que cagaço que eu levei, cara. Marcelo, se borra, velho, não faz isso. Eu, por um segundo, me senti numa máquina de frios, né? Tipo, estou entrando numa máquina de frios. Uma máquina de... Uma cadeira elétrica, cara. Cara, tu tá num apartamento, mas tá numa sala escura, vazia, cara. Cuidado, né? E até o próximo episódio. Tchau. Ô, Celo. Uhul! Tu lembra que tu me chamou lá no Facebook e falou assim, nossa, você acha que um conto desse tamanho dá pra conversar? Lembro. E o que eu falei? Que eu consigo falar de qualquer coisa durante 2 horas. Viu? Eu te avisei. Meu Deus. É que assim, cara, esse tema surgiu no Twitter. Eu postei que tinha lido, gostando bastante e tal. Aí a Domênica comentou, ah, eu li, gostei também. Daí antes de propor a pauta pra Cecília e pro Andrei, eu fui falar com ela, né? Tipo, ah, tu topa participar, tu acha que daria tu acha que é muito curto ou que daria assunto? Dela não, cara. Qualquer assunto eu consigo falar durante 2 horas. Então tá bom. Então vou convidar mais gente pra... vou convidar mais gente pra gravar esse episódio. Tá, então assim, ó, se puderem vocês se gravarem a voz e me passar a voz ainda hoje. Nossa, mas como é exigente. Você gravou 2 horas, Marcelo, acho que vai ficar mandando. Marcelo é o ditador do livro. Não. O quanto antes, tá? Vamos assim, o quanto antes, tá? Porque daí eu já ouço e já vou dando uma pré-editada. É, eu vou poder colocar provavelmente só amanhã por causa da bateria. Tem problema. Porque eu preciso carregar ela. Não tem problema. Ah, eu sou mesmo, né, gente? Quem me ouve 30 minutos sabe. Cecília é a voz da resistência. É, eu sou a cúmplice revolta feminaz, entendeu? Aqui é queimando sutiã. Tem conversa. Sacanagem, né? O cara já tô aqui gravando, o cara quer urgência, né? Pelo amor de Deus, né, Marcelo? É, meu, por favor, sabe? Olha, vai, você tá me bom. Contratou por uma determinada, sabe? A hora é cara, entendeu? Mano, coloque-se no seu lugar, sabe? Esse episódio vai sair sexta que vem, tá? Na outra semana, depois do feriado. Ah, então vai cagar, só tem muito tempo. Né? Ai, meu Deus.